bota firmão, mano, tio? Tô firmão sim, tio. Então, você tá ligado que tem vários falsos cognatos na situação, né, mano? Sim, de verdade, tem mesmo, hein? Mas então, não vai desenrolar essa situação, esse bang louco aí, certo, irmão? Demorou, vamos desenrolar agora, hein? Se liga aí. Já fumei um ligeiro com os covardes. Em nome do pai que sou filho também, na oração disse amém, pelo que vai o que vem. E nada posso fazer, nem Cristo pode escapar da podridão que existe neste mundão, que fere o rico coração, cheio de amor e emoção, que também tem decepção. Aqui se vale o que tem, se não tem, não é ninguém. Esse mundão não se passa sem arranhão, mesmo sendo na selva o predador grande leão. Um brinde, as taças faz tim-tim, nós prossegue é ligeirinho, da fumaça que dá goela do famoso. Famoso alecrim. Aí negão não dá guerra, os bicos tão na janela. Ó, oh, eles enquadram, eles revista e de longe eles avistam. O movimento da quebrada, disciplina que é vivida. E lá vou eu com minha filha nos braços. Família um acertar nos braços, gordo é ficar canta. Tá filmando, registrando, tá dançando, cochichando. Olha, o menino tá subindo, hein, tio? Não, ele tá descendo. Ó, oh, estilo mexicano, favelado, autenticado, eu tô ligado. Que incomoda no brinde. Só nós favela, mas tá tranquilo, a proteção vem do divino. Esta noite eu li o livro que falava sobre isso. Seja qual for o motivo, não há motivo pra uma guerra. Acendo aquela vela branca em homenagem a ela, Senhora Aparecida, patrueira da esquecida, que criou seus 5 filhos, nunca deixou na partida. Já fumei um. Tem falsidade no jogo. Já fumei um. Tem falsidade no jogo. Já fumei um. Tem falsidade no jogo. Já fumei um. Já fumei um ligeiro com os covardes. Entre mortos e feridos, na trilha dos oprimidos, entre os falsos e os amigos, vou seguir nesse destino. Cabuloso, que faz homem chorar de vez em quando, no quieto, no calado, emocionalmente abalado, pensando no certo pelo certo, o resto é resto. Deixa quieto, sinto muito, não posso, tá tudo errado. Cadê os aliados, é que se diz gladiador. Pra guerra fui sozinho, de presente a grande dor, de saber que no caminho da verdade é só você. Ninguém quer saber se você vai sobreviver. A madrugada, a noite fria, até a fome que te chega. Se pare e pensa no que fez, nada que valeu, por quê? Por quê? Essa pergunta não se cala, mas prossigo na escada, embaixo dela e não em cima. E como sempre, na febre, não na sorte, sigo o bang do lado do conceito e do respeito que é vivido. Não pago de malandro demais, também não fico pra trás. Na correria faço acontecer o que corra atrás. Aqui família nacional, o maior respeito que faz parte do conceito que no peito sempre trago. Peço sinceramente a disciplina que é vivida. Nos morro na ZL, cada bico em cada esquina, no fechado e no exílio, mas eu certo pelo certo. Família nacional e o DJ Bola 8. Já fumei um. Tem falsidade no jogo. Já fumei um. Tem falsidade no jogo. Já fumei um. Tem falsidade no jogo. Já fumei um. Já fumei um ligeiro com os covardes.